A maior referência em pressão está aqui. Gigante Crocodilo Prime. Faz a boquinha. Faz a boquinha. Joga a mão pra cima. Faz a boquinha. Joga a mãozinha pra cima e faz a boquinha do animal. Para comandar mais um espetáculo do gigante, todo o carisma, a competência e a humildade dos irmãos Gordo e Dinho Pressão. Pra cima, meus DJs. Agora é na pressão. Pra começar! Eu vou deixar você partir. Master CDs, o seu canal de músicas no YouTube. O gigante chegou, Murilo! Tudo acendeu agora! Solteiro, joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. O animal tá furioso. Vai bebendo e vai fumando, vai bebendo e vai fumando. A pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando. A pressão vai só aumentando. E o gordinho de arrepiando tudo. Vai, vai, vai, vai, vai. 3, 2, 1, já! Põe a mãozinha pra cima e grita. Cadê a torcida do Paysandu aí? A galera do Paysandu joga a mãozinha pra cima aí, ó. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Já, já, já, já, já, já. É bigolô, é bigolô. Só quem tá de rock aí, joga a mãozinha pra cima aí. Quem hoje tá de rock aí, joga a mãozinha pra cima. Eu quero ver, vai. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje. A galera tá de rock, o animal detona, detona, detona, detona. Do Alivia tem mais uma. E aí, DJ Lohan? Passa o pano, como é que é a parada do gigante? Cadê o grito das solteiras aí? Cadê o grito das virgens? Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito! E quem tá gostando do gigante, Joga a mãozinha à direita, siga o gordo. E vamos fazer a contagem. 5, 4, 3, 2, 1, e já! Eu vou do rei, vocês vão do rei. Ei! Ei! Ei, ei, ei! Tá furioso, te segura! Gordinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a toda na minha... E aí, meu patrão, Demar Gonçalves! Ela toda, só eu não... Segura essa ditada, moleque! Pega, meu animal! Os brothers Gordo e Dinho Pração arregaçando tudo! Obrigado, Eric, por confiar no trabalho da empresa Crocodilo! Júnior Santorini! Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar! Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver, só tem 16... E a galera da Carretinha Silva Saldi, eles estão na área! Ela chegou na festa, um clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Ah, esse animal é muita onda. Joga a mãozinha pra cima. Só quem gosta do escurinho aí, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Cadê o grito das virgens? Só quem já levou chifre aí, joga a mãozinha pra cima aí. Quem nunca levou um chifre aí, dá um grito. E quem já colocou, faz barulho pra mim aí. Um, dois, três, tá na hora. Crocodilo Prime. Então joga, então joga o popô na pista. Gordidinho Pressão, é bagulho doido. Então joga, joga o popô. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Vai começar, vai começar, vai começar. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. E o meu parceiro Alex Lange. E aí, minha amiga Adriane Moraes. É chopitel, é chopitel. O Iago do Gol Pressão. Chopitel, caralho. É chopitel. O meu parceiro Vitor do Lava Jato. E meu grande amigo Márcio da Vivo. Obrigado sempre pela recepção, Márcio. Leva um abraço aí pra sua mãe, pra sua irmã, toda a família. É chopitel. Nossa, que delícia esse vale, toma uva. Nossa, que delícia esse vale, toma uva. Agora! Virou disputa. E olha o batidão do batidão do batidão. Olha, a galera vai dançando e o gordinho, o Dinho agitando a galera, agitando, agitando, agitando. Vem mais uma vez, vem mais uma vez, já! Toninho, quando eu vi o tamanho, é muita pressão, papai. Tô passando mal. Chama o super abraço aqui da seu amigo Pablo Escobar. Alô, Pablo! DJ, isso não é legal. DJ, isso não é legal. É o maior sucesso da região. Música da Carretinha Silva Saúde, a Carretinha Pressão da Vila dos Cabanos. Hoje é dia de maldade, então vamos assim, papai! Já! Prime. Pra cima! Pegue o sax. A onda do momento é Carretinha Silva Saúde. Pegue o sax. A onda do momento é Carretinha Silva Saúde. Uhul! Crocodilo. Caçadores, joga a mãozinha pra cima. Só que é croco na veia, na Vila dos Cabanos. Joga as duas mãozinhas pra cima aí. E prepara pra dar-lhe a bitada. Pega, meu animal. Toma, bitada. Crocodilo Prime, Crocodilo Prime. Toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Os brothers. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você. Dinho Pressão e Gordo. Sua cabeça bebe de mão. E nosso amigo, cadê o Júnior Knight? Só os velhos aguardam no animal de Barcarena. É crocodilo, meu amor. Mandinho, aí novinha vai descendo gostosinha. Pop like no comando, minha águia dá o gritinho. Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta... Se tiver alguma coleguinha com cheiro de piranha, aponta pra ela e fala assim, ó. Era tu que era bandida. O gordinho tá doidão. O gordinho tá doidão. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. O nosso amigo DJ Rodrigo do Arapari. Fala ali do cabeção, a família Novo Aparecido. Se quiser, vem pra cá comigo. Um abraço também do nosso amigo Malandrinho da Beira Rio. O lendo do Hiperprint. Master CDs, o seu canal de músicas no YouTube. Elohan, Elohan, essa aqui é tua, vai. Crocodilo. Na toca do ver o peso. P-U-T-A. Na toca do ver o peso. R-A. Putaria. Ela é minha amiga. Putaria. Ela é minha colega. Putaria. Ela faz coisa que nenhuma outra faz. Quebra de ladinho. Faz o quadradinho. Amigo Paulo Maxi. Daí o bandinho. O Tomazão. Toda vez. O assessor deputado Thiago Araújo. Valeu. Casa, ou eu vou pra casa dela. A vida é um livre. A vida ela toma na frente. Ela toma atrás. Ela toma na frente. Ela toma atrás. Na toca do ver o peso. Ela toma na frente. Ela toma atrás. Na toca do ver o peso. Ela toma na frente. Ela toma atrás. Na toca do ver o peso. Ela toma na frente. Ela toma atrás. Na toca do ver o peso. É o baile do croco. Eita. O nosso amigo empresário Arthur da Real Black. O Igor do Comércio e a sua esposa Núbia. E o Agra do Bar de Tupanema. Família Pani Gunari. Sábado, dia 9 de dezembro, dia aniversário da família. É Crocodilo. E aí, WM? Família dos Playboyzinhos da Vila de Conde. É 11 anos de curtição e o guerreiro do chão é que toca. Se não for na pressão, não vai. É a galera estremecendo, opção Maninho. E deixa na batida, na batida, na batida. Fala, Gordinho. Já estamos na área, Maninho. Arrepia, garoto. E prepara, vai ter tuba aqui dia 7. O gigante chega e a vai ter tuba. Véspera do Círio de Abaitetuba. Joga a mão. E o gigante chega, papai. O nosso amigo Lobo, o Leonão, o Calvinho. Agora vai. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. É o trio Fuga. Exatamente. Segura, segura, vai. Deixa na batida que o animal tá na área. O animal toca tudo do Pará. E aí, meus humildes, tá na hora. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado. Ei, Lobo. E fumo baseado. Tá de Leonã. Bora que é o vídeo. Tem mais uma. Essa

Perfeitos momentos quando juravas amor, que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar, não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. Tem um lançamento da nova carreta atrevida. Vai virando. Sucesso! Essa bagunçada, calcinha na estante. Eu nem me lembro o que é que aconteceu. Roupas na escada, garrafa de espumante. Não sei de onde essas donas apareceu. Ouvi dizer que o Croco vai tocar até de manhã. Com DJ Gordo e Dinho, eles vão botar pressão. Botaram até o uísque na casinha do Saddam. E quando assoviei, meu cachorro nem apareceu. Ao vivo. Boquinha do animal, que as donas ficam loucas. Maldade na mente, copo de uísque na boca. Essa boquinha do... Essa aqui é da banda de Sing. Louca, não quero estar na pele do papai dessas garotas. O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo. Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo. Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu bem melhor do que a vista da janela de um hotel. Dubai, essa... O meu parceiro José Aldo da banda de Sing. Tipo a... Essa aqui é a nova do Croco. É aquele... Bora pra cima, garoto. Mais perdido que a senha do Wi-Fi. É crocodilo. Maldade na mente, copo de whisky na boca. Essa boquinha do animal, que as donas ficam loucas. Não quero estar na pele do papai dessas garotas. Essa boquinha do animal, que as donas ficam loucas. Maldade na mente, copo de whisky na boca. Mais uma da banda de Sing. Isso aqui é sucesso, tá na boca da galera. Já! Demorei um, dois, três, muitos anos pra perceber. Tudo que eu preciso é você. Vai, gigante. Eu inventei meus sonhos, fiz muitas viagens, buscando milagres quando a solução era você. Crocodilo. Eu inventei meus sonhos, buscando respostas longe de mim, quando a solução era você. Mas esse amor tatuado no meu peito, nem o tempo apaga. Mas esse amor tatuado no meu peito, nem o vento desaba. Você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Não, não, não, não, não, não. Não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Crocodilo. Você vai sentar por cima. E essa aqui é do meu parceiro Márcio da Banda dos Brothers. Me sentiu agora. Sucesso rolando no gigante. Agora você vai sentar. Tapinha na potranca com bumbum. Ela balança uma pijama de malandra. Ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca com bumbum. Ela balança uma pijama de malandra. Ela vai se apaixonar. Segura o gigante, tá furioso. Segura o gigante, tá furioso. Bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada. Olha explosão, Dudinho, pressão. DJ Gordo, Marlon Beat, olho pra 13. Segura o Cido, o Neto, o ministro. O animal tá furioso, estremece. Pega, meu animal. Pega essa dentada violenta. É o Dourado novamente, então se liga. Chegou a nova era do gigante. Olha a dentada, cuidado aí, novinha. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada. Hoje tem a carretinha Silva Saúde. Damos na voltita outra vez. Lá no Bajari vai ser mais ou menos assim, ó. Vem comigo assim, ó. Banda MP7. Olha no telão do animal. A marca e o Zidin. É a marca do momento, tá de neném. Master Cidens, o seu canal de músicas no YouTube. Segura, segura já. E a Josi Moda. Mais difícil que é a loja que veste e patrocina o Gordo Dinho. Assim. Ricardo Estidori está no telão. Academia Fisical do meu parceiro Ted. Bora botar pra arrepiar, Moninho. 3, 2, 1. O nosso parceiro Gilson Lanches no telão. E aí, moleque? E a sorveteria distribuidora Sabor da Fruta? Crocodilo Pride. Menino, não olha desse jeito. Essa música é muito firme, ó. Já me apaixonei uma vez, não quero me apaixonar. Feridas em meu peito eu guardei, será que um dia vai sarar? Alô, Vitor. Mandar mensagem pro meu celular. O nosso amigo João Paulo. Você sabe muito bem que eu não. É, João Paulo. Tu tem vergonha, tu é? Tuxala, o guerreiro da galera. Eu tô no Tuxala, o guerreiro da galera. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Namorar. pra quem veio romper fronteira hoje. E que vai domingo, Bumburutinga vai cantar aí, ó. Não existe fronteira. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus. É, Lobo. Pra nos separar, a gente se ama. E o Calvinha? Na cama ou na lama. Olha o Leonan, rapaz. Eu respiro você. Amigo Iago do Gol Brasil, quando tiver gasolina no tanque, eu só faço besteira. Eu tô rompendo fronteiras. Contra, se o bicho pegar pra você, e aí? Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca. Nosso amigo Dunga, o Nando, o Edilson, o vovô da panificadora Vitória, alô Júnior. E a boutique Multimarcas no telão. Por você, eu sou maluca, maluca por você, acabei de crer. Banda Amazonas. E a galera de Tailândia, no Lava Jato Alta Pressão, o Rick Veneno, Guaraná Jara, de Stone Rock, assim ó. Deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, na batida. E a galera vai fazendo caqueado, caqueado, caqueado. Bora DJ Dinho, bora endoidar, bora endoidar. Já, vai, já, já, já. Olha no telão Ondas Boutique do nosso parceiro Giga. E a barbearia dos brothers. Segura, segura, segura que lá vem do gigante. Olha a marca Raldis no telão. É o gigante. Porque sei que ele existe em algum lugar. E quando ouvir vou me apaixonar. Na luz da lua vivo a sonhar. Sei que ele vai me emocionar. Vem, vem, vem meu animal. Toninho, abraço pro Luiz, é? Yeah. A noite cai, quem me segura? Eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. E o açougue do meu rei, cai, no telão do gigante. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o e olha a marca Gangster chegando no telão, no telão, no telão. Vai, vai, vai, Boninho, vai. Vai, Boninho, vai. Bota na pressão, bota na pressão. Olha, marcante, marcante, marcante. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance, vai. Com ele você não fica parado. Agenda ele é considerado ao vivo. Ele é o mais querido do povão. É o DJ que tá no seu coração. De opressão. DJ Alencar, ele bota pra quebrar. Fala, Gordinho! Faz a galera enlouquecer. Ele é do Guimarães, é quem comanda o som. Ele é de Benedito. Crocodilo Prime. E conhece. Arregaça, meu DJ. Domingo, dia 5 de novembro, tem o som do Ouro Negro no Balneário. No Balneário do Carmo. Ingresso R$5 até as 18 horas. É o som do Ouro Negro. Edilson e Edilson são as feras do Pará. São da galera, vem balançar. Venha dançar com a melodia. E o som contagia. Príncipe Negro é o som. Quem gosta é o Júnior Night. Vim sentir na pele essa emoção. Olha quem tá aqui no comando animal. O meu grande amigo DJ Lohan, o homem das produções. Mas tocando me faz reviver. Maravilha poder te amar. Nos teus braços quero estar. Só assim eu posso acordar. Som moras tocando me faz delirar. O maior e mais forte de todos. Crocodilo Pra. E a GDI, e as Atrevidas, e a Gado Silva Saúde, obrigado! Maravilha poder te amar nos teus... Que Toninho, tu lembra dessa aqui, Toninho? Vou dançar nas noites de luar, São Moraes é o poderoso do Pará. Quando a noite cai, escuto o som morar. Provocando os desejos. Quando a noite cai, escuto o som morar. Daniel e Aleixo, provocando os desejos. São Moraes, o poderoso do Pará. É só as melhores rolando pra galera. Gordo e Dinho Pressão. Amigo Lucas, o Alex, o Hilton do Brega, a Keila, você, o Ralado e a sua esposa, o Matheus e a Alessandra aqui, ó. Pra dançar, pra tentar te esquecer, encontrar outro alguém. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Não vou chorar por você, baby. Don't you cry tonight. Dá lidinho pressão. Gostando de ver! Livre-arbítrio, andei na contramão do nosso gostar. My love, I'm crazy for you, my life. And said I love you, my love. I'm crazy for you, my life. And said I love you. Agora, Gordo e Dinho Pressão. Pressão. É nosso amigo Júnior. É Júnior. Dia 7 é Baitetuba, pai. Meu amigo Luan, prepara que dia 7 é nós. Domingo, domingo, domingo, domingo, domingo é no Murutinga e vai ser assim, ó. Já, já vai, vai, já, já vai. Master CDs, o seu canal de músicas no YouTube. Veste a galera de Vila dos Cabanos. E lá você encontra a marca Real Jeans. É o intenso. Segura, Rodrigo, segura, Dian. Ei, baby, venha conhecer esse som que faz o povo estremecer. Venha pra cá, vem logo balançar. E a festa agora já vai começar. Com intenso, o negócio é muito bom. Manda o livre, manda o som. É de levantar poeira. Com intenso, o negócio é muito bom. Manda o livre, manda o som. É de levantar poeira. Dieguinho agita, ele que comanda. Faz as melhores mixagens do Pará. Dieguinho agita, ele que comanda. Faz as melhores mixagens do Pará. Gigante Crocodilo Prime. É Crocodilo. Estou aqui pra te dizer, bye bye, tchau tchau amor, quero dizer, que já não dá mais pra ficar aqui, sem o teu amor, sem os beijos seus, sem ter você, sozinho eu vou, à procura de um novo amor. Põe na fita da TF. E a GDI é que promove os melhores eventos do Carnaval da Vila dos Cabanos. Não é do Dauá, DJ Mereziel. E meu parceiro Márcio Davi. E aí, Márcio Davi, segura, garoto. E eu vou me embriagar, dançar. E tá no som que ele gosta. Crocodilo Prime. Vendo gaqueado, bora de dedinho, dá de via. Já! Esse gigante é muita pressão! Chega pra dançar. quero ver o bagulho doidar. O Júnior Knight disse: eu gosto daquela assim, ó. Faz o gatilhado, gatilhado, gatilhado. Faz o gatilhado, gatilhado, gatilhado. Olha a carretinha Silva Saldi agitando a esquerda. Fora do gatilhado, fora do gatilhado. Vai virar, vai. Do fã-clube, papai. Vem pro meio do salão, vim dessa com emoção. Com a galera tabajara, mora no meu coração. Vem pro meio do salão, vim dessa com emoção. Com a galera tabajara, mora no meu coração. A galera tabajara, todo mundo vai dançar. A galera sente bom, que conquistou o Pará. No ritmo da dança, todo mundo vai dançar. A galera da tabajara, que já vai arrepiar. Já chegou o Anselmo Criador, Luciano. Vou chegando de mansinho, Samara, Fábio, William, Fim de Margarinho, Chico e sua filha e do... Tô gostando de ver! Dinho, pressão, pressão. Meu jeito de ser feliz, muito amor no coração, é tudo que eu sempre quis. Seu carisma com a galera faz queimar o coração. É o DJ Adinaldo comandando a atração. Comandando a atração. DJ Adinaldo tocando pra você. É o DJ Adinaldo fazendo você mexer. DJ Adinaldo faz você se balançar, comandando a atração, pitbull do Pará. O nosso amigo Rômulo e a Joelma. Um abraço, Rômulo. Conquista coração. Seja bem-vindo, garoto. Contagia a multidão. Deixa eu mandar um super abraço aqui também. Ah, nosso amigo Rafael, o seu grande amor, Ninja. A Paula, ela que tá só de boa aqui no Gigante. Valeu. Maravilha. Gigante Crocodilo Prime. Chegou. Novo Crocodilo Prime. Nada mais será como antes. Só na manha. É o Gordo e o Dinho chegando. O maior e mais forte de todos. Crocodilo Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Agora. Essa aqui tem a marca do meu parceiro Eric do Hot Dog. A Carra de Show Pissão lotada. E lá fora tem muita gente chegando pra curtir o Gigante. E também eu queria abraçar aqui a galera do Brasil Gigante aqui do lado. Abraço pra vocês aí, ó. Não há lugar pra nós. Como é que é? Esse é o Gigante. Bate uma saudade louca. Se você se... Gigante Crocodilo. Você passa e me vê. Finge não me olhar. Não me querer. Pra acreditar que você está ligada. Dinho Pressão e Gordo. Tudo já! Tocando as melhores do Bregaço assim, ó! meu parceiro de Toninho e Netson. Ele já por aqui, um abraço, Toninho. É o animal toca tudo. O animal toca tudo do Pará. Se dance. Vamos detonando. Quem tá aqui é o Gordinho. Os brothers, Gordo e Dinho Pressão. Então vamos detonar. O nosso amigo Luan daqui de Copos. Se prepara, Luan. É só o esquenta. Da carretinha Silva Saúde. Já por ali. Já a gente lança em primeira mão aqui no Gigante o sucesso. Prime. É dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de entroncamento. Uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontra. Ela não para pra bater a foto, Alex. A vez. Libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera. O Batata disse, eu tô muito feliz hoje, olha. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é. Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Master Cities, o seu canal de músicas no YouTube. Tony Exxon. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Tom Cabelo. Que é o fim e não acreditou em mim. Sou... Sábado! A festa continua aqui na Casa de Show Missão, diretamente de Belém, com o som do Metropolitana. Eu te amo. Recordações, o poderoso. O animal do Pará. Crocodilo. Te amo, amor. E o detalhe, como eu te amo. Balde de gelada, R$15 sábado aqui, ó. Seu pedaço de mim. Não me deixe assim. Viver sem você. A mão é tão ruim. Que peço entenda, amor, eu entendo. Bora, Márcio da Vivo. Entenda, amor. Que frango assado foi aquele, meu irmão. Ui. Crocodilo Prime. Bora se ligar que é ao vivo. Vem mais uma vez, vem. Porque de repente você me disse um adeus. Ai. De repente você em minutos me deixou. DJ Toninho, nho. Não sei porquê. Me magoou meu coração. Você quebrou. Crocodilo. E me deixou. Olha a Paiva, rapaz. Sem ter você. E aí? Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo. E aí, minha produção? Ser. No maior show de luz. Vamos. O competente Belisca. No nosso telão de LEDs. O competente Nenê. Gravações e CDs. O homem que mais fuma no estado do Pará. Alô, Thiaguinho. E no meu áudio, uma tonelada de som. Alô, tonelada! De repente você em minutos me deixou tão só. E meu produtor Bezerra? Não sei. Bora, Bezerra, que vai começar a pressão, Boninho! Me magoou.